Cara, sabe o que é engraçado? É a mudança de humor que a gente tem, né? Porque uma hora a gente tá alegre, a gente tá feliz, tá descontraído. Só que chegou tal hora que você simplesmente tá, sei lá, cara, bate uma tristeza, sabe? Você fica ir pra baixo, meio triste. E puta, é um negócio horrível, cara, sabe? Porque um momento você tá bem, você tá sorridente, tá, por algum motivo você tá feliz. Só que do nada isso muda e você fica, sabe, triste, dá uma coisa assim que eu não sei, cara. Sabe, hoje de tarde e bateu uma tristeza em mim, sabe, cara? Bateu um sentimento horrível agora. Agora que eu tô gravando isso aqui, eu tô me sentindo horrível, cara. E eu não sei o motivo de verdade, assim. Eu não sei por quê. Sabe, não aconteceu assim nada de. Não aconteceu nada assim pra eu sentir isso, mas eu tô sentindo, sabe, cara? Não sei, cara. É alguma coisa, porque não tem como a gente ficar triste por nada. É alguma coisa que não tá resolvida, alguma coisa que eu ando pensando. Só que o pior é que eu não sei o que é. Então não dá pra mim tratar, vamos dizer assim. Dá pra mim solucionar isso porque eu não sei o que tá causando isso, cara, sabe? Um dia eu tô. Ai, ou uma hora, eu tô. Tipo, hoje de manhã eu tava animado, não sei por quê. Eu acordei animado, eu tava animado. Só que agora começou a escurecer, já tá tarde. Me deu uma coisa horrível, cara. Sentimento horrível. Aí eu, pra tentar, vamos dizer assim, pra tentar sei lá, melhorar um pouco, eu falei, ah, cara, vou gravar alguma coisa. Né? Meu pai e saiu agora há pouco, fui num camelô e fui comprar os Vingadores. A imagem ainda tá ruim, mas ele tá assistindo lá na sala e eu não quero assistir porque esperar sair em HD. Aí então eu vim pra cá e falei, ah, cara, quer saber o. Vou gravar então. Eu não sei. Não tenho motivo. Assim, não dizer assim pra gravar, não tenho nada pra falar, só me deu vontade. E. Eu sei lá, não sei pelo o que eu vou falar, mas. Ah, cara, eu tô. Sei lá, por algum motivo tô me sentindo mal, sabe? Tô me sentindo meio. Eu não sei, foi de uma hora pra outra, cara. Assim. Do nada, tá ligado? Não tem como explicar, não tem como tentar explicar porque de uma hora pra outra, sabe? E. Ah, cara, não sei, é carência ou é. Não sei, cara. Sei lá. Sabe, eu. Tava pensando hoje em sair. Tava pensando em ir pro centro que eu recebi meu pagamento. Aí eu pensei, cara, vou lá no centro lá, sei lá, beber alguma coisa, comer alguma coisa. Mas, não sei lá, cara, não sei se eu realmente quero isso. Eu pensei depois de sair e tal, mas eu sei lá, cara, não sei se eu vou ou não. Não sei se eu vou me sentir pior se eu for. Geralmente é assim, quando eu saio assim, eu me sinto pior do que eu tava antes. Mas. Sei lá, cara. Ouvi um barulhinho. Ah. Sei lá, nem sei o que falar, nem sei o que falar. Eu só queria, sabe, entender esse bagulho, tá ligado? Você se sente assim também, você que tá ouvindo aí. Uma hora você tá feliz e de boa, outra hora assim. Você já dá. Sei lá, você fica pra baixo do nada. Tem a ver com autoestima? Eu não sei, cara. Eu queria realmente saber. Não sei. Hoje eu tava na internet e eu tava procurando alguma coisa que eu também não sei, cara. Eu tava procurando alguma coisa específica que, sinceramente, eu não sei o que que era. Eu. Sabe quando dá aquele sentimento em você que você tem que buscar alguma coisa? Aí eu abri o Google ali, mas quando eu fui escrever, eu falei, cara, o que que eu tô procurando? Eu não sei o que eu tô procurando. Aí eu. Ah, uma coisa também foda foi que eu baixei o Facebook de novo. Eu voltei pro Facebook. Essa porra, velho, esse vício desgraçado. Acho que eu também, cara, eu, sei lá, acho que não consigo ficar sem rede social, tá ligado? Porque minha vida é muito vazia, né? Sabe? Não sei, porque se você, sei lá, você trabalha, se viaja, se faz um curso, você vive saindo, né? Tipo, eu acho que é fácil, tá ligado? Se abandonar a rede social, essas porra. É como se não faz nada, tá ligado? Se não tem um trabalho oficial assim, não saindo de casa. Uma hora ou outra você fala, cara, vou baixar isso aqui pra ver o que tá acontecendo. É porque a sua vida não tem mais sentido que isso, tá ligado? Você não tem um objetivo ainda. Então, a pessoa não, a pessoa tipo, trabalha, aí ela sai, ela tem amigos e tal, ela sai pra beber, sai pra fazer qualquer coisa. Mas quando você não tem, sabe? Não tem como, cara, porque você. Na verdade, a gente substitui vício por outro, é né? Um vício por outro. Então você, sei lá, alguém que troca vício em rede social, aí começa a praticar exercício, né? Ou a pessoa sai da rede social e começa a sair mais com amigo, ou começa a desenhar, começa, sei lá, a fazer qualquer coisa, tá ligado? Não tem como a gente só funciona com vício, sabe? Então a gente sai de um vício e substitui por outro. Só que agora, sei lá, não tenho nenhum vício para substituir esse vício das redes sociais. Porque, cara, não sei, uma hora ou outra eu acabo caindo lá, sabe? Uma hora ou outra eu falo, tá, aconteceu isso aqui, vou baixar ali o Facebook, vou dar uma olhada. Aí eu vejo ali, esqueço de desinstalar. Aí chega a notificação, aí você vai ver, aí puta, volta tudo de novo. Volta tudo de novo. E sei lá, deve ser por isso que eu tô me sentindo mal, sabe? Eu não sei, porque quando eu parei com tudo isso lá atrás, eu parei com rede social e tal, eu comecei no NoFap, sei lá, eu melhorei, sabe? Eu sei, eu tenho certeza que tipo, eu melhorei, assim, minha autoestima ficou, sei lá, cara, eu. Por aquele período que eu parei, eu tava bem, sabe? Só que agora eu. Cara, eu sabe. Na verdade eu sei o que que é isso. É aquela porra de Tinder, essas merda, cara. É isso que tá me fudendo. É porque hoje cedo eu pesquisei. Esqueci o que eu pesquisei. Acho que é como se destacar no Tinder, essas porra, tá ligado? Aí depois eu olhei e falei, cara, por quê, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu tô pesquisando aqui? Aí, eu não sei, cara, mas acho que é a internet, cara, que tá me fudendo, sabe? A internet em si. Não é a internet, mas eu não sei usar a internet. Não sei usar a internet pro bem. Porque, cara, depois que eu saí da escola, que eu terminei, eu, cara, eu nunca mais, tipo, sentei assim pra estudar alguma coisa, tá ligado? Pra aprender uma coisa nova. Sabe? Eu parei, cara. Nada, eu só fiquei. Nossa, puta, agora que eu vi, já estamos o quê? Em maio, cara. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses. Nesses 5 meses, tipo, eu não aprendi nada. Uma língua nova, sei lá, uma cultura nova. Eu não sentei para estudar sobre nada, sabe? Eu saí da escola e foda-se. Tá, me larguei tudo, eu só fiquei. Cara, o que que. Mano. Agora que eu. Parei pra pensar, sabe? O que que eu fiz em 5 meses, velho? Já estamos em maio já, 2019. Já passou 5 meses e eu não fiz nada de produtivo. Caralho, não fiz nada, velho. 5 meses já. Ah, acho que, sei lá, é por isso, né? Porque quando a gente não faz nada, a pessoa fica louca, né? A pessoa. Você fica louca se você não fizer nada, sabe? Se você não tiver alguma coisa ali pra fazer, você fica louco. Acho que, sei lá, acho que é isso que tá acontecendo comigo, tá ligado? Eu tô ficando louco, cara. Porque eu não tô fazendo nada, assim, não tô ocupando a mente com nada. É isso, cara, é isso. Isso que tá acontecendo, não tô ocupando a mente com nada. Acho que é por isso que eu tô, sabe, com esse sentimento de bosta, de fracasso. Acho que, cara, é certeza que é por isso. E que eu não tô ocupando a minha mente, não tô fazendo nada com meu tempo livre. Porque a única coisa que eu faço aqui é os bicos aqui que eu faço. Eu ganho dinheirinho e tal. E acabou. Como eu não tô fazendo esses bicos, eu tô em casa, mexendo na internet. Olha que bosta. Sabe? Eu coloquei. Ah, cara. Eu coloquei como meta começar a fazer exercício. Sabe? Começar. Eu falei, tá, todo dia de manhã eu vou acordar cedo. Como o sol nascer, vou fazer uma caminhada. Mas já tem o quê? Já tem um mês que eu. Que eu falei isso e até agora nada. Às vezes eu até acordo cedo, mas eu olho assim e falo, caraca, que preguiça. Aí eu não faço a caminhada. Tipo. É, cara, é isso. Eu tenho que ocupar minha mente com alguma coisa, tá ligado? Estudar. Cara, eu vou colocar aqui como meta, eu vou estudar pra aprender inglês, cara. Eu vou fazer isso. Vou começar até hoje. Hoje, quando terminar de gravar isso aqui, eu já vou começar, cara. Eu vou pegar firme, eu vou pegar firme pra aprender inglês. Ah, porque eu não tô fazendo nada e. Eu tenho esses picos de. Como que fala? De sentimento, assim, sei lá como fala. Então, os picos assim, de sentimento, uma hora eu tô legal, outra hora eu tô na bosta. Eu começo a pensar um monte de bosta. Não me matar, tá? Não pense em me matar ou matar os outros, assim. Pensar bosta, assim, sabe? Um pensamento vazio, sabe? Que não leva assim a nada. Besteira. É isso, cara. Tenho que fazer alguma coisa nova. Porque. Ah, fica assim, não dá, cara, sabe? Tem que começar a fazer uma coisa produtiva, tá ligado? Pior que, puta, essa cidade aqui também é uma bosta, cara. Não tem nada aqui, tá ligado? As coisas que tem, tudo. As coisas que tem é só na cidade vizinha, tá ligado? Não tem nada assim de interessante pra você fazer, não sei trabalhar, tá ligado? Não tem uma casa de show, não tem a porra de um shopping, de um cinema. Cidade fodida, tá ligado? E se quiser fazer alguma coisa, achar alguma coisa bacana, tem que ir na cidade vizinha aí. Puta, aí gasta mais com ônibus, passagem tá cara pra caralho. Mas sei lá, cara. Não tem nada assim de interessante pra você fazer. Mas é isso. Uma coisa que eu. Ah, deixa eu ajeitar aqui. Uma coisa que eu fico. Puto. Não é puto, eu fico mais indignado. Nossa, eu esqueci. Eu tava pensando sobre esse assunto pra falar. Agora eu esqueci. Agora eu lembrei que é o. Qual o sentido da vida, tá ligado? As pessoas se perguntam, qual o sentido da vida. Mas acontece que a vida não tem sentido, tá ligado? Não tem sentido, nada que a gente faz tem sentido. Porque você fala, tá, qual que é o sentido da vida? É, o sentido na vida, na verdade, é você nascer, é fuder, é acasalar no caso, é ter lá os seus filhos e depois morrer, cara. Esse que é o sentido da vida, tá ligado? Qual que é o sentido da vida de um cachorro? No seu mais puro sentido. O cachorro nascer lá, procriar, depois morrer, só isso, tá ligado? Esse que é o sentido da vida, é passar a porcaria do seu gene pra frente, só isso. Aí você nasce, você é casado lá, tem os seus filhos e morre, cara, sabe? Mas né, a gente, né, o ser humano evoluiu e a gente começou a inventar um monte de bosta, cara, sabe? A gente sabe, os caras viram que tá, isso aqui não. Isso aqui é pouco, sabe? Isso aqui é pouco, não. Isso aqui tem que ter alguma coisa a mais. Aí os caras começaram a criar. Aí você tem. Nossa, hoje você tem um monte de coisa, sabe? Você tem emprego. Aí você fala, não, você tem que estudar, você tem que fazer um curso, você tem que ter um emprego. Aí inventa um monte de bosta, um monte de documentação, sabe? CPF, porra, RG, título de eleitor, carteira de trabalho, um monte de bosta, sabe? Um monte de papel, sabe? Pra você comprovar ali que você tá vivo e você faz alguma coisa. Aí, sabe? Aí, cara, você inventa um monte de coisa, um monte de porcaria pra você fazer, tá ligado? Você tem que fazer coisas que você não quer fazer, sabe? Você tem que fazer, sabe? Ir num trabalho que você não gosta, fazer uma coisa que você não gosta. Ficar na porra ali de uma escola, você não quer ficar ali, mas você precisa, porque. Ah, isso aqui. Eu, sabe, nem sei, cara, nem sei o que eu tô falando. Mas, sabe, tipo, qual que é o sentido da vida, cara? É você nascer, procriar e morrer, só isso. Sabe? Não é você, ah, eu vou me profissionalizar aqui numa coisa, aí você cirurgião, aí eu vou cuidar das pessoas, vou ser policial, vou proteger, sabe? Isso aí, putz, isso aí é bônus, tá ligado? Senão, o sentido da sua vida não é, ah, eu vou ser um escritor, eu vou ser um ator, isso não é o sentido da vida, isso aí é um bônus que você faz, tá ligado? É um bônus. Que o sentido da vida é o quê? Você nascer, procriar e morrer. Só isso, que nem antigamente, como que era na pré-histórica, lá nos primeiros. Descendente lá dos humanos, que os caras faziam, os caras nasciam, né, o pai dele ensinava ele a caçar, aí ele crescia, né, achava lá, porra, uma fêmea lá, acasalava, tinha uns filhos, ensinava o filho a caçar, depois morria, aí o ciclo se repetia, aí o filho cresce e tal, aprende com o pai, vai lá, tem um filho, depois morre, é só isso, acabou, essa é a vida. Essa é a vida. Você crescer, ter seu filho e morrer. Sabe o que a gente faz? Sabe? Tem emprego, fazer viagem, essas porra, é tudo bônus. Tudo bônus. Isso não é o sentido da vida. Sabe? Tem gente que passa a vida inteira procurando, não, qual o verdadeiro sentido da vida? A pessoa faz mil e uma curso, a pessoa viaja, a pessoa vai lá, faz os caralho tudo. Sabe, aí fala, ah, eu achei o sentido da minha vida, é ser pedagoga, é ser professora. Ah, tá. Você pensa que esse é o sentido da sua vida, mas não é o sentido da sua vida, é nascer, ter filho, morrer, acabou. Isso, sabe, isso que se faz aí é bônus, cara. É bônus. É pra você fazer as coisas pra você não morrer de tédio, porque a vida em si é um saco. A vida é um saco. A gente criou esse monte de coisa pra tentar fazer dela menos horrível, sabe? Menos tediosa, mas não adiantou, cara, porque a gente complicou demais, tá ligado? A gente complicou tantas coisas que, sabe, você vê aí gente É que se mata, a gente que mata os outros, porque, sabe, a gente vive numa loucura, tá ligado? Eu vivo aqui numa cidade pequena, mas, cara, imagina alguém que vive numa cidade grande, cara. Sabe, o cara dorme com barulho de carro, o cara acorda com barulho de carro, aí o cara sai para trabalhar, tem barulho de carro, tem barulho de gente conversando, barulho de passo, buzina, sabe, cachorro latindo. Aquele monte de gente passando para um lado para o outro, congestionamento, tá ligado? Trânsito, puta, acidente, engarrafamento, sabe? Gente parada na sua frente, sabe? Atrapalhando você passar. Cara, puta, é um estresse foda, tá ligado? Aí quando o cara surta, que o cara fala, tá, eu tenho um emprego aqui, o meu objetivo é acordar, ir pro meu trabalho, fazer o trabalho e voltar pra casa. Sabe, quando faz. O cara vai fazendo isso no automático, por sei lá, 5, 10, 15 anos. Sabe, quando o cara para e pensa, fala, tá, por que que eu faço isso? Por que eu tenho esse trabalho? Por que eu faço isso? Por que eu faço as coisas que eu faço, tá ligado? Quando o cara ele pensa isso. E para pensar, ele vê que não tem sentido, tá ligado? Tipo, você sei que tem um trabalho aí, qual que é o objetivo o sentido da sua vida? É o quê? É você ir pro seu trabalho? É você, sei lá, namorar ali, ter uma namorada, um namorado, e acabou, sabe? O seu objetivo é trabalhar e sair. Trabalhar e sair. Sabe, isso, esse sentido aí foi, tipo, você que atribuiu, tá ligado? Você que buscou de bônus isso. Você que foi lá e falou, tá, eu preciso fazer alguma coisa. E você foi lá, buscou um trabalho. Aí você tá lá, tá se sentindo sozinho. E foi lá e começou a namorar alguém. Começou a ficar com alguém pra não se sentir tanto sozinho. Aí você, sei lá, se trabalha e fica com esse namoro por 10, 15 anos. Sabe, aí você por fora faz um curso, porque você acha que tá, trabalho, seu trabalho e namoro, eu preciso fazer mais alguma coisa. Sabe, porque você acha um tempo livre ali, mas não dá pra você ficar aquele tempo sozinho, com você mesmo. Aí você começa a fazer curso. Aí você faz curso. Aí tá, você faz o curso, aí vai pra uma nova profissão. Aí, sei lá, você muda de cidade, muda de casa, troca o celular, compra roupa nova, come num lugar diferente. Você vai fazendo isso aí, vai fazendo isso aí, vai fazendo isso aí. Sabe, quando você para pra pensar, fala, cara, por que que eu tô fazendo isso? Sabe? Por que eu faço as coisas que faço? E você vê que não tem um motivo, não tem um sentido. Sabe, não tem por que você acordar cedo. E trabalhar. Quer dizer, tem, tipo, se não fazer isso, não vai ter dinheiro. Se não ter dinheiro, você vai passar fome, vai pra rua. Mas, ignorando isso, sabe, o real sentido disso, não tem. Não tem um sentido pra você fazer o que você faz, tá ligado? Não tem sentido. E quando você para pra pensar isso, você não vê, cara. Tem muita gente que fica louco. Por isso que a gente se mata. Sabe, várias pessoas se matam porque ela vê que tá, cara, o que que eu faço aqui? Eu tenho um emprego bosta, eu tenho um casamento fudido, sabe, minha esposa me odeia, sabe, o meu chefe é um cuzão, tem um carro bosta, sabe, ganho um salário, uma merreca, não dá nem pra sobreviver direito. Aí como o cara vê isso e fala, caralho, o que que eu tô fazendo da minha vida? Aí tem muita gente que fica louca, aí o cara vai lá e se mata. Sabe, e o que eu fico puto, cara, é que as pessoas taxam o suicídio de covarde, né, cara? Isso aí eu fico muito puto, sabe? Quando alguém vê uma pessoa que se suicidou e fala, ah, essa pessoa é muito fraca, é muito covarde, não tem coragem de encarar a vida. Porra, sabe? Eu não, cara, um suicida não é covarde. Sabe, por exemplo, você tem coragem de pegar uma arma e apontar pra sua cabeça e puxar o gatilho? Você tem coragem de pular na frente de um trem? Ou do 20º andar de um prédio, cara? Você não tem essa coragem, tá ligado? coragem de sei lá, e qual que é o outro método de se matar, não sei, beber veneno, beber ácido. Não, você não tem coragem de fazer isso, cara. Você não tem coragem de se jogar de um prédio ou atirar contra a própria cabeça. Você não tem coragem, velho. Então, o suicida, cara, o cara que se suicida, ele não tá, ah, cara, eu cansei de trabalhar, não é isso. Ah, cansei do meu casamento e tal, não é isso. É que o cara perde o sentido de tudo. Ah, por exemplo, o cara que se mata quando perde a mulher, todo mundo fala, ah, o cara é otário, o cara é trouxa, e sei lá, mas. É, o cara ali, talvez ele veja ali aquele casamento que ele tem, por mais que seja ruim, sabe? O cara vê aquilo ali como um sentido na vida dele. Sabe? Porque o cara não tem mais nada para fazer. Sabe? Porque ele vê, tá, eu tenho aqui um casamento, eu tenho aqui uma mulher que tá comigo, a gente se casou e tal, a gente tá junto. Aí o cara, por mais que seja ruim aquele relacionamento, tá ligado? Tem uma conexão, sabe? O cara. Ele vê aquilo como um sentido da vida dele, sabe? Ele vê, tá, eu tenho que trabalhar pra conseguir dinheiro e melhorar a minha vida e a vida da minha mulher. Aí o cara vê a mulher ali como um sentido da vida dele, sabe? Falei, tá, essa mulher aqui é o meu sentido da vida. Aí quando ele termina aquele casamento e tal, ele vê e fala, tá, e agora o sentido da vida do cara sumiu, entendeu? Quando o cara termina o casamento, acabou o sentido da vida dele. Aí ele fala, caralho, o que que eu vou fazer agora? O que que eu faço? Aí ele não vê uma saída e se mata. O cara vai lá e se mata, se joga num prédio, se joga na frente de um trem, sabe? Dá um tiro na própria cabeça. E esse cara, essa pessoa que se suicida, não é covarde, cara, de jeito nenhum. Sabe, ela é a mais corajosa de todo mundo, sabe? Porque imagina você, sabe, você chegar em cima de uma janela, sei lá, do 30º andar de um prédio, sabe? Você ficar na janela ali, olhar para baixo e se jogar, cara. Sabe? Eu, quando eu chego perto de um lugar alto, sabe? Sei lá, passou de 5 metros, tá ligado? Passou de 5 metros, a minha perna já treme. Quando eu chego num lugar alto assim, cara, que eu fico perto de uma janela alta, de um lugar alto assim. Minha perna já treme toda, sabe? Eu não gosto nem de ficar na beirada. Eu olho pra baixo assim, me dá uma tontura, eu fico mal, sabe? Então, tipo, eu nunca, sabe, cara? Eu acho que eu nunca consegui, com uma consciência assim, eu nunca pularia de um lugar alto pra me matar. Eu chego perto assim, eu já me amoleço todo. E também, sabe, uma arma, cara. Eu não teria coragem de puxar uma arma na minha própria cabeça, sabe? Imagina você pegar uma pistola, um 38, apontar pra própria cabeça, cara, e atirar. Coisa horrível. Pra você fazer isso, você tem que perder todas as esperanças, tá louco, sabe? E ainda por cima tem muita coragem, cara. Sabe? Então, um suicida, ele não é uma pessoa covarde. Sabe? Que nem aquele. Foi o caso lá de Suzano, né? Com os moleques entraram lá, mataram todo mundo. Aí no final, se suicidaram. Né, eu vi um monte de gente falando, ah, se suicidaram porque são uns covardes e tiveram medo de enfrentar as consequências, porra, né? Ou se você entrar numa escola dando tiro e machadada em todo mundo e no final se matar e ser covarde, então, caralho, né? Os caras, tá, o ato em si pode ser covarde, tipo, matar a pessoa inocente que não tem nada a ver com os caras doentes. Ah, mas, putz, os caras não foram covardes, tá ligado? Porque imagina você entrar na escola da sua cidade e começar a matar todo mundo. Ai, cara, eu nunca teria coragem de fazer um bagulho desse, sabe? Sair atirando todo mundo, dando machadada e no final matar, sabe? Cara, além de tudo, você tem que ter coragem, sabe? Eu não tô querendo defender que os caras falar, os caras são heróis, corajosos. Não, não é isso, mas. Eu vejo a pessoa tá achando isso como é um ato covarde, puta, cara, sabe? Não é. Os caras chegaram dando tiro em todo mundo, um maluco chegou dando machadada nas pessoas. No final, matou o amigo e depois se matou ali, sabe? Caralho, os caras. Ah, cara, isso não é ser covarde, porra. E. Ah, eu nem sei o que eu tô falando mais, cara. Isso já deu 30 minutos já. Acho que, sei lá, ninguém vai ouvir isso aqui. Isso aqui é só mais um lamento mesmo, porque eu tô meio mal, cara. Eu tô. Sei lá. Só tô meio pra baixo. Nem sei mais o que eu tô falando. Esse. Por ter falado uns absurdos aí. Sei lá. Cara, é. Ai, cara, é. Uma coisa que. Sabe que eu. Ai, que é. Tipo, é chato, sabe? É mulher, cara. Mulher é um bagulho chato, né? Tipo, cara, o que que a gente não faz, sabe, pra tentar comer uma mulher, né, velho? Você faz de tudo, você vai pesquisa, vê vídeo, lê artigo, sabe, pra tentar. Sabe, enfiar um negócio que sai de você, que fica pendurado. Você enfiar isso num buraco de uma mulher, cara. A gente faz tudo, sabe? Ah, eu, sabe, eu fui pesquisar como é. Ah, esqueci o que eu pesquisei, cara. Alguma coisa relacionada assim à mulher, sabe? Pra aprender alguma coisa. E, cara, sabe? Negócio tão. Ah, me lembro um negócio tão chato, cara, sabe? Porque eu vendo lá no, os perfis lá no Tinder, cara, sabe? As mulheres tudo, tipo, tudo igual, sabe? Não igual, sabe? Você entendeu, mas tipo, tudo igual, cara. Sabe, é fotinha no espelho, é fotinha de biquíni, é fazendo um biquinho, sabe? Ah, cara, e puta, é um bagulho tão, sabe, chato, cara. Pior é a descrição, tá ligado? A descrição que a mulher coloca lá e um bagulho, sabe, genérico e chato. E o pior é que, tipo, não tem problema. Problema, não sei nem falar. Não tem nem problema, cara. Sabe que a mulher pode colocar o maior absurdo ali do mundo, sabe? Não tem problema, porque sempre vai ter um cara ali pra querer comer ela, sabe? Eu vi um monte de mulher no perfil lá no Tinder lá com um filtro de ai, sai Bolsominion, ai, fora Bolsonaro, alguma coisa assim, sabe? E cara, não tem problema, tá ligado? A mulher pode colocar ali, odeio Bolsonaro ou odeio Lula, sabe? Vai ter um cara que sempre vai ter um cara ali que vai. Querer comer ela, não tem problema. Eu gosto de um cara colocar, tipo, ah, odeio Bolsonaro, odeio Lula, sabe? Não vai. Vai ficar patética, não vai funcionar, porque não funciona, cara, sabe? As mulheres podem fazer o que quiser, cara. Sabe? A mulher pode ser feia. Ela pode ser feia, cara, sabe? Mas sempre vai ter alguém ali. Sempre vai ter um cara pra querer comer ela. Querer ficar com ela, sempre vai ter, cara, sempre vai ter. Um cara não, sabe? Se o cara for feio, fudeu, sabe? O cara tem que. Se o cara for feio, ele tem que. Ou ser rico, ou ter alguma coisa foda, um cargo, sabe? Foda, ter um salário foda, sabe? Ser um cara, assim, importante. Sabe? Porque se, cara, se uma mulher for feia. Ou se ela for feia, uma perrapada que não é ninguém, sempre vai ter um cara ali disposto a comer ela, cara. E um cara não, se ele for feio, fudeu, velho, fudeu. A pessoa consegue ficar ali com alguém, sabe? Se ele, puta, tiver um cargo foda, for alguém assim, entre aspas, importante, ou, sabe? Se o cara, a mulher pode ser só ela. Sabe, a mulher pode dizer isso só ela, é feia, mas tá, vai ter alguém ali disposto. Se o cara for feio, fudeu. Ah, meu, o cara tem que. Se o cara for feio, velho, ele tem que fazer de tudo, sabe, pra conseguir ficar com a mulher. O cara tem que fazer curso, o cara tem que se profissionalizar, o cara tem que batalhar ali pra conseguir um emprego foda, um cargo foda, ser alguém foda. A mulher não, a mulher é só a mulher, sabe? Só por você ser mulher, acabou, cara. Sua vida tá boa. E se, nossa, se você nasce mulher e nasce bonita, cara, acabou. O mundo é seu. Sabe, se a mulher nasce bonita, acabou, cara, o mundo é dela. Acabou, o mundo é dela, ela consegue qualquer coisa. Se ela for bonita, ela consegue qualquer coisa, velho. Porque vai ter um cara pra bancar. Sabe, você vê. Cara, nossa, a coisa mais fácil do mundo é você nascer mulher e nascer bonita, cara. É a coisa mais fácil do mundo. Se nascer mulher, você já nasce privilegiada. Se nasce bonita, então acabou. Você é a deusa, sabe? Você tem pra fazer o que você quiser. É só colar num. Pode colar nos caras bonitão, os caras ricos. Nem precisa ser rico, um cara que tem um dinheiro assim, sabe? O cara vai fazer de tudo pra bancar. Se pedir, o cara vai dar. Aí se o cara nascer bonito, tá, ele vai tá. Ele vai ter um algo a mais, sabe? Ele vai ser bonito, vai chamar mais atenção de mulher e tal. Mas ele não vai achar alguém pra bancar ele, sabe? É difícil as mulheres que bancam o cara. Um cara, entendeu? Então, mesmo o cara sendo bonito, o cara tem que batalhar ali, tá ligado? Arranjar um empreguinho, alguma coisa. Porque senão, parceiro, a coisa é foda. Mulher não, mulher. Cara, se uma mulher ela não quiser trabalhar durante a vida inteira dela, ela não precisa. Tá? Se ela não quiser trabalhar nunca, fala, nunca vou trabalhar, não precisa. Porque sempre vai ter um cara disposto a sustentar ela, cara. E um cara não, você não vai, sabe, se um cara, você é obrigado a trabalhar, velho. Porque pra você encontrar uma mulher que sustente você, cara, é quase impossível. São muito poucas, sabe? São muito poucas. E eu nem sei porque eu cheguei nisso, nem sei porque eu quis falar isso. Mas, esse bagulho do Tinder, cara, puta, é um saco. Essas mulheres tudo igual. Aquela descrição de, ai, não sei o quê, que. Ah, sei lá o que eu tô falando, cara. Já tô delirando, já tô falando bosta já. Deu 36 minutos já. Tá bom, né? Tá bom. Tomara que os Vingadores tenham acabado, meu pai não esteja mais assistindo. Foda-se chegar lá e tiver num finalzinho do filme, né? Alguém morrer. Mas foda, né? Enfim, deu 37 minutos já. Ah, eu tô. Acho que eu tô melhor, cara. Não sei. Eu tô. Sei lá, já. Falei o que eu queria falar, já. Tô. Sei lá, tô. Não sei se tô melhor também, mas sei lá. Enfim, tá, falou, já deu 37. Falou.